livro de Deus, eu já li de um lar, a cidade onde noite não há. O sol e o luar, lá não há onde existir, a glória de Deus é a luz. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar, eu bem sei. Meus queridos daqui é também meu Jesus, na cidade de luz sem igual. Ó doce porvir, quando o sol já se pôr e o final da jornada chegar, ao lado de Deus, neste lar tão feliz, irei para sempre morar. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar, eu bem sei. Meus queridos daqui e também meu Jesus, na cidade de luz sem igual.